Quem mora na alta mora mal, todo mundo mora mal. Geral, geral, geral, geral, quero ouvir, vamos lá. Posso dizer uma coisa, mano? Pode falar, irmão. Tá sufocando com esse seu uau, uau, uau. Mas não tem outro jeito, mano, sabe por quê? Porque eu moro mal, você mora mal, geral mora mal. É, então tem que fazer um uau, uau, uau. Quem mora na...